você jamais pode entender como você é importante pra mim. Eu juro que não sei viver um só instante sem você aqui. Pois sem você não terei paz, serei capaz até de enlouquecer. Quero que já se acostume, tenho ciúme demais por você. Amo você, sempre amarei, ninguém irá mais separar nós dois. Quero viver como sonhei, e não importa o que virá depois. Preciso ter sempre você, assim exatamente.